A programação do ouvinte. Informação correta e na hora certa. Esta é a Rádio Cultura M, 1450 kHz. Sempre ligada com você. Do rebanho bovino na Amazônia. E nós temos a união. Não troca. O sol desce por detrás dos montes e nós paramos a chance para refletirmos a palavra de Deus. No ar, a hora da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rádio Cultura. Identificando nossa emissora, ZYK 338, 1450 kHz, Rádio Cultura M, emissora integrante do Grupo Cultura de Rádio, em contato direto com o ouvinte. Sucesso a toda hora.